de folha ouvi uma canção que é pro santo poder sair da aldeia para chamar o orixá dessa nação. Com o balanço do mar eu vi, diga. E aí que esse que bom me ensinou, eu vou cantar que é pra chamar o meu amor. Chapa, chapa. Obrigado!